Portal do Arrocha. Vem aprender essa daqui, é muito fácil. É o novo hit do Brasil. Essa dancinha vai fazer você suar. Quem tá feliz, se joga e vem pra cá. Com a dancinha mais gostosa do verão, eu quero ver essa novinha aí no chão. Essa dancinha vai fazer você suar. Quem tá feliz, se joga e vem pra cá. Com a dancinha mais gostosa do verão, eu quero ver essa novinha aí no chão. A novinha vai no chão, vai até no chão. Com o dedinho na boca, quero ver até no chão. As novinhas vai no chão, vai até no chão. Com o dedinho na boca, quero ver até no chão. Que ela vou no batidão. Vai, vai, vai, vem, vem, vem. Essa dancinha vai fazer você suar. Quem tá feliz, se joga, vem pra cá. Com a dancinha mais gostosa do verão, eu quero ver essa novinha aí no chão. Essa dancinha vai fazer você suar. Quem tá feliz, se joga e vem pra cá. Com a dancinha mais gostosa do verão, eu quero ver essa novinha aí no chão. A novinha vai no chão, vai até no chão. Com o dedinho na boca, quero ver até no chão. As novinha vai no chão, vai até no chão. Com o dedinho na boca, vai descendo até no chão. As novinha vai no chão, vai, vai, vai. Com o dedinho na boca, vai descendo até no chão. As novinha vai no chão, vai, vai, vai, vai. Com o dedinho na boca, quero ver até no chão. É o novo hit do Brasil, papá. Recusa imitações.